ouvinte e leitor do blog. Estou aqui eu, Cláudio, o Ari e o Rafael Gazi, que é um economista, que foi aluno do IBMEC e que está falando hoje diretamente de Zurique. Vocês estão ouvindo aí a garota de Ipanema. E ele colocou, talvez para lembrar dessa terra selvagem, né, da qual ele partiu há alguns meses para o primeiro mundo. Para uma melhor. Partiu dessa foi uma melhor sem precisar morrer. Né? E, aliás, esse é o tema da conversa de hoje. Né? As pessoas que partem dessa foi uma melhor sem precisar morrer. Não, as pessoas que escolhem partir dessa foi uma melhor. As pessoas que se suicidam. O Rafael, por algum motivo que a gente desconhece, embora a gente desconfie que ele quis se matar depois de tanto estudar economia, né, ele escolheu como tema de monografia de final de curso, na época, a economia do suicídio. Né? E aí a gente, né, a primeira pergunta que a gente faz para ele, que muita gente que visita o blog conhece a economia, mas não conhece toda a amplitude das aplicações de economia, então vamos perguntar para ele, né, por que que ele escolheu estudar economia e suicídio. Rafael, você queria se matar porque estava estudando muita economia? Por que você resolveu escolher esse tema tema de monografia? Não, na verdade o tema ele começou de uma forma muito mais abrangente do que o que finalmente foi estudado. A ideia principal, a investigação inicial era de tentar buscar alguma forma de entender como as políticas comunistas tinham afetado de alguma forma diferente o bem-estar. Os gostos e o bem-estar social dos indivíduos desse regime, comparando-os aos regimes capitalistas até então. E as primeiras bases de dados que eu coletei foram do RU e foram dados mundiais. E nas investigações eu comecei a estudar alguns assuntos relacionados mais à área de medicina e saúde mental e tentar rodar algumas regressões, e um dos fatos que eu achei mais curioso a princípio foi a forte relação entre as taxas de suicídio e latitude. Taxa de suicídio e latitude, é isso? Isso. Você está dizendo que latitudes mais elevadas teriam taxas de suicídio maiores, ou seja, quanto mais afastado do Equador, ou mais... Entendi. Quanto mais longe do Equador, maior a tendência de você encontrar suicídio. Posso me filtrar? Oh, por favor. Por favor. Não, só lembrando aqui no início, né, que na monografia final, né, no resultado final da monografia, você faz um trabalho para o Brasil. Né? Essa sua análise... para países foi uma análise preliminar, né? Que no fundo nem apareceu no, na monografia não, do trabalho. Né? Monografia, não, isso é só a curiosidade de onde tudo começou, né? Sim. Eu já sei, no fundo você estava preocupado, deixa eu ver, acho que eu me lembro agora, no fundo você estava mais preocupado com essa sua ascendência europeia na parte da República Tcheca, né? Que você tinha essa curiosidade sobre instituições e comunismo. Acabou que você foi pro caminho, quer dizer, você acabou pegando os dados do Brasil e observa, quer dizer, o Brasil é isso aqui mesmo, não tem jeito, né? Pior não pode ficar. Mas o. Não sei se não pode ficar comunista, né? Mas o. Tá aí você. Quase. Né? Tá quase. Acho que nós já passamos um pouco, mas você escolheu mexer com o Brasil por causa de algum problema de dados, mas eu me lembro que a motivação inicial é uma diferença. De instituições, né? Eu lembro que você viu aquelas coisas do Parker, de fisioeconomia, né? Essas, quer dizer, Na verdade, tinham várias motivações que me levaram a fazer Brasil. Um, que esse assunto ainda é inédito no Brasil. Dois, que seria interessante realmente investigar se o que eu tinha observado da latitude se aplicaria para o Brasil mesmo. As explicações finais do que eu imaginei que poderia ser de influência da latitude nos países do leste europeu e não caberiam tão bem ao Brasil, que então, a maioria das casas relacionadas a hormônios e falta de luz solar e seasonal disorder e dentre outros, daí surgiu a ideia de fazer para o Brasil. E a investigação começou também baseada no artigo do Hammersmith, de 70 e algo, que foi, eu acho que uma das primeiras tentativas dos economistas de tentar explicar de forma econômica, variáveis econômicas, sim, o comportamento excessivo através da utilização de utilidades e funções de utilidade, etc. E eles até fazem dois tipos de regressão, um time series e um cross-section, mas no nosso caso do Brasil, Só lembrando, quer dizer, eu lembro que na época também, quando você começou com essa ideia, uma das coisas mais interessantes que eu acho que você fez no trabalho foi você fazer uma busca pela palavra suicídio em qualquer base de dados, de artigos científicos, né? Me lembro que você vinha sempre com artigos que era da medicina. Quer dizer, eu passei quase que um mês na escola de medicina coletando artigos, né? Que estavam mais relacionados à saúde mental, relação entre saúde mental e suicídio, e quais seriam os prováveis fatores que afetam tanto a saúde mental ou hormonal, que levariam a pessoa através da biologicamente a suicídio. É aquela coisa assim, eu acho que, quer dizer, qualquer fenômeno social, por exemplo, suicídio é um fenômeno passivo de várias interpretações, né? De vários estudos. Quer dizer, obviamente é um problema de saúde pública. Tem sociólogo que fala, obviamente tem sociólogo que fala sobre isso, Durkheim, né? Não é isso? E você tem também, quer dizer, a colaboração da análise econômica, no meu entender, é mais uma das formas de entender o problema. Analisar o problema. Né? E mais específica da escolha dos indivíduos, né? Isso, entender a escolha individual, que pode estar influenciando o comportamento do indivíduo. O que você acha disso aí, Ari? Não, eu acho que é exatamente o que vocês falaram. Inclusive no paper do Hammermesh ele faz essa ressalva, né, que boa parte da variação nas taxas de homicídio não pode ser explicada por teoria econômica simplesmente, né? Mas eu acho que a gente tem alguma contribuição a dar. Ele fala da relação entre suicídio e idade, que é um resultado interessante que aparece na monografia do Rafael, não é isso? Aquela relação cúbica, relação entre renda ou desemprego e a taxa de suicídio, assim por diante. Então é mais ou menos isso que vocês falaram mesmo. A relação cúbica é aquela que o suicídio é mais, como é que é? Ela é menor entre os jovens, né? Aí ela cresce com a idade. Quanto depois... maior a idade, maior a probabilidade do indivíduo cometer o suicídio. Porque depois... a gente fez análise por grupos de idade, né? De grupos. Não foi de 5 em 5 anos ou de 10 em 10, foram porcentagens da população por grupo de idade. Na verdade você acaba usando uma prótese que a gente tem na época. Isso. Mas no fundo, para capturar mais ou menos essa relação não linear, né? Que é queda com a idade, depois aumenta. Né? A gente não, quer dizer, você não faz exatamente essa conta, mas você encontra essa relação. E aí depois, no final, cai novamente. Né? Isso. É para a idade bem mais avançada. Né? É mais ou menos isso. A economia do suicídio é um negócio, quer dizer, tem esse aspecto, né, da escolha individual, do Becker, que você falou, Hammermesh, que é aquele trabalho inicial lá de... como você falou, 75. 70, é a década de 70, né? 74, isso. Mas você tem também outros aspectos do suicídio que os economistas também gostam de estudar, né? Que você fala também na monografia. Não é o caso, talvez, para o Brasil. A escolha pública, né? A relação de gastos com saúde pública e como esses, um melhor emprego de melhoras nessa área de saúde seria uma forma de diminuir as taxas de suicídio, melhorar. Sim. Mas acho que do ponto de vista teórico, o Chiquinha está lembrando. São aquelas discussões de religião, né? Do Yanacona, né? Os homens bomba, né? Sim. Isso. Com relação aos homens bomba, mais o que eu apresentei foi a função de utilidade da vida do indivíduo e quais seriam, que é mais ou menos a relação dos benefícios que ele teria. Dada a sua condição econômica e social, e os benefícios que ele teria em suicidar. E ele cometeria esse ato terrorista com os benefícios do ponto de vista dele em o que eu acho interessante nessa vertente. Entrando aqui, eu acho interessante nessa vertente da literatura é tratar o lado da oferta como firma mesmo, né? Oferta de homem-bomba. Oferta de homem-bomba, né? Sim. Tem os grupos, tem os líderes. Os grupos brigam entre si, né? Interessantes, né? Em relação ao tamanho do grupo. Isso é bastante interessante. O problema do free rider, né? E as formas de prevenção que seriam aumentando os custos de transação, porque eles têm um custo de transação muito alto e eles sofrem um trade-off entre o tamanho das, digamos, firmas, né, entre aspas, e porque quanto menor o risco de ser capturado, mas maior o risco de transações, porque eles precisam de mais itens externos. E quanto maior é o trade-off de ter a chance de ter um free rider lá que pode ser capturado, entregar o grupo e assim por diante. Vamos falar um pouco do Brasil agora? Bom, claro. Vamos lá. Bom, quem vai começar a falar do Brasil? Eu não quero falar do Brasil, senão eu vou ficar com vontade de me suicidar. Fala o Rafael ou Ari, um dos dois. Estamos falando do suicídio no Brasil, não é do Brasil. Não é do meu suicídio também, não. Se for sobre o Brasil, eu também prefiro parar. Mas já que a gente está falando de suicídio, né? Bom, e a monografia para todo o Brasil, né? Relação ao Brasil. Pode falar, Lidia. Fala lá. O que foi interessante, inclusive baseado também no artigo do Hammermesh, foi tentar capturar algumas proxies. Porque no artigo do Hammermesh ele usa umas proxies para capturar grupos religiosos que acham que tem influência na taxa. Através de dames e etc. Uhum. E o que eles fazem para o Brasil é uma variável regional. E aí estaria capturando tanto um efeito de, por exemplo, migratório, influência de uma migração, imigração, na verdade, na cultura social da região, tanto quanto influência indígena e assim por diante, são, na verdade, fatores externos que estariam ligados a essa influência regional. E é interessante que acha-se realmente uma relação muito forte com o Sul. Deixa eu provocar. Você acha que no Brasil faz diferença ser católico ou não ser católico em relação às taxas de suicídio? Na verdade, acho que não. Inclusive por isso que as variáveis religiosas foram, que o Hammermesh utilizou, foram retiradas. Ah, lá também não deu, né? Como? Lá nos Estados Unidos não deu ou no seu estudo não deu? Tá falando não, do Brasil. No meu estudo foi retirado. No Hammermesh, no caso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele tem grandes diferenças de religião entre os protestantes, católicos e ainda os imigrantes muçulmanos. Eles têm porcentagens maiores da população com diferenças religiosas, que no Brasil de acordo com os dados que eu coletei de algum lugar, que a fonte não lembra IBGE, agora, não. A grande maioria, creio que IBGE, da população brasileira é católica ou, se não, de religiões próximas da religião cristã. E a influência da religião católica é muito imersa na própria cultura brasileira, desde os períodos do período da colonização, e isso já faz parte integrante da cultura social. Por isso que a influência da religião, no caso brasileiro, não teria. No fundo, está dizendo para mim assim: como o Brasil inteiro é predominantemente católico, não tem diferenciação isso. Regional, né? Para você isso. Poder fazer alguma. Porque eu vi recentemente um estudo, até refazendo esse seu trabalho, né? Recentemente eu passei por um estudo de alguma revista de saúde pública aqui do Brasil, onde o sujeito tentou até olhar isso, se tinha diferença no Sul especificamente, entre católicos e protestantes, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora de cabeça qual que é o resultado, mas eu acho que não é um fator. Não, tinha alguma diferença, mas eu não me lembro. Enfim, mas é muito específica, né? Relevante o suficiente para. Talvez só para o Sul, para o Rio Grande do Sul, seja importante, mas quando você pega dados... Assim, estaria capturando... Brasil, né? É. É, dados estaduais... Análise entre estados, isso pode não fazer sentido. Talvez a monografia tivesse dados de municípios, né? Talvez essas coisas pudessem aparecer. Isso é verdade, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Porque às vezes o dado de corte estadual não mostra algumas coisas que o dado municipal mostraria, já que o estadual de alguma forma... Posso estar falando uma enfim, mas eu não estou tão errado assim, de alguma forma uma média, né? Que não está necessariamente captando o efeito em todos os municípios, que são todos diferentes, né? De alguma forma, né? Não sei. Né? E aí, talvez nessa uma análise assim, talvez faria sentido analisar, mas nessa análise macro do estado, pois parece é. Ser relevante, né? Pois é, a economia do suicídio, quer dizer, é um tema que... É uma monografia que aparece, quer dizer, quando você pôs com essa ideia da monografia foi realmente muito interessante, porque dificilmente os alunos de economia têm essa vontade, né, de fazer essas pontes interdisciplinares entre o interesse deles, que não necessariamente é econômico, estrito senso, digo assim, conforme que ele aprendeu ao longo do curso, né, embora... Está claro para mim que é uma aplicação de economia, mas não está claro que é um tópico de aula de macro, micro, economia monetária, né? E exige um certo esforço, né? Porque você tem que fazer o que você fez, você é enfurnado em faculdade de medicina, né? E começar a ler coisas que você... O interessante é que é um tópico que dá para ser abordado tanto em psicologia, quanto em medicina, quanto em economia. E no fundo... mais próximo que a gente conseguir como economista ser ou chegar dessas outras formas de estudo para tentar explicar alguns parâmetros que não sejam normalmente estudados são interessantes e válidos. Ou seja, você gosta de meter a mão na cumbuca dos colegas de outras ciências sociais, isso. Né? É isso que você quer fazer, né? Mas quem não quer, né? Quem não quer. É isso que quer fazer com a gente quer fazer com eles, né? não tem problema, né? Todo pessoal mundo... fica criticando o tal do imperialismo econômico, né? Mas é doido isso, pra... Isso não é lindo? Isso não é lindo? Isso é lindo, né? Isso é muito bonito. Isso é muito bom, né? Só dar um pitaco nisso que vocês falaram aí, em relação a um aluno de monografia mexer com... final de curso, né, mexer com assuntos que aparentemente não estão relacionados com a economia, eu acho que o Rafael é uma prova interessante disso, né, porque é um cara que hoje mexe com o mercado financeiro, né, com finanças, né, então tem muitos alunos que provavelmente pensam, não vou mexer com esse assunto não, porque esse assunto não vai ser legal daqui para frente, né, não vai me agregar em nada e assim por diante. Eu acho que o Rafael é uma prova, né, mas... É uma evidência, mesmo que preliminar, né, de que isso não é bem verdade, né? O curso de economia ajuda a gente a abrir a cabeça, né, a gente estudar assuntos diversos, não é isso? Mas a gente aprende finanças também, né? Mercado financeiro também. E é a vida, né? É isso. Provavelmente a monografia ajudou o Rafael a não querer se matar quando mexe com finanças, né? Deve ser principalmente se você está em Zurique no meio do inverno, deve ser um negócio. No meio do inverno. É impressionante, eu estava comentando como a falta de luz e falta de calor te deixam realmente um pouco mais... Ih, tá carente. Olha aí, atenção ouvintes femininos do blog, hein? Rafael, né? Rapaz, bom partido, está em Zurique, está carente. Né? Aí ele já me disse que está vindo para o Brasil. Viu? Ele está vindo para o Brasil. Está vindo para o Brasil, passar uns dias aqui. E nós estamos fazendo essa propaganda para ele de graça, né? De graça. Sem cobrar nada. Né? Vamos botar no blog e tudo, né? Vamos divulgar isso aí. Se não der nenhum problema com esse podcast, vai para o blog desse jeito, sem edição. Né? Sem edição. É para o Rafael não reclamar de falta de publicidade. Acho que o primeiro tem que ir sem edição mesmo, né? Só complementando aqui, as pessoas realmente se cuidam por causa disso. A grande maioria das pessoas vão em essas salas de bronzeamento artificial, piscina aquecida, para realmente sentir um pouco, digamos, calor, alguma coisa assim. Isso é bem, bem cultural mesmo, né? A gente não costuma achar estranho ou alguma coisa assim, mas isso é... Você tá me dizendo que os caras vão à sauna, é isso? A sauna também, mas bronzeamento também. Bem interessante. Você pode dizer que você também vai para a sauna junto com eles. Tinha um monte de russo lá na sauna, os caras meio esquisitos e tal, meio, né? E você lá conversando com mafiosos russos, é isso que você tá dizendo? É, mais ou menos. Acho que já tá merecendo a edição, hein, cara. Daqui a pouco eu vou ter que cortar algumas partes aqui. Mas foi uma outra pergunta, assim, aproveitando que a gente não se fala há muito tempo, né, desde que você formou. E aí, o que você achou do curso de economia? É o que você queria? Quando você entrou, você pensava que ia ser aquilo que foi, não foi? Decepcionou, gostou, decepcionou ciclicamente ou não? Enfim. Na verdade, né? O curso em si tiveram algumas fases. A princípio, a minha primeira opção no terceiro ano, eu queria fazer publicidade ou mexer com a área mais ligada à arte. Uhum. Onde pudesse desenvolver criatividade, alguma coisa assim. E acabou que, por orientação de um grande amigo que trabalha nessa área, que falou que os economistas, todos que estavam nessa área, eram muito mais bem preparados em termos de análise de mercado do que os publicitários em si, eu entrei na economia e o curso achei fora de série, assim, foi, abriu a cabeça para vários horizontes, coisas que eu nunca imaginava que eu me envolveria. E pode criticar, Rafael, sem censura. Não, aqui, sim, pode criticar, sim, é isso aí. Não precisa elogiar, não, pode criticar também. É, sim, por isso que eu falo, tem fases. A fase do quarto para quinto período foi a mais, acho que de adaptação, mais difícil, porque aí você começa a trabalhar e começa a ter, tem algumas cadeiras também que não são tão interessantes. E aí foi uma fase meio que de adaptação que foi, eu acho, a mais penosa aí, por volta do quinto período. Que tem pouco tempo para estudar e começa a relação mesmo, o mundo de verdade, né? Como tem que ser. Mas achei que fechou com chave de ouro, preparou bastante, não só para o mercado, mas para a vida. E que, no fundo, o principal que eu acho foi que abriu a cabeça aí para questionar e querer buscar e querer entender várias outras coisas, tanto relacionadas com a economia quanto relacionadas a outras cadeiras que teve, como ciências sociais e filosofia, que um pouco no final da... Tá bom, não esquece matemática. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, Rafael. Assim, eu concordo com o que você está falando, assim, mas eu tenho um certo medo. Quer dizer, não sei se é um certo medo, mas assim, no fundo é uma pergunta. Eu não sei se o cara que gosta. Como você falou lá no início, você tinha um interesse por uma coisa um curso que desenvolvesse sua criatividade. Eu não sei se a maior parte dos alunos que entram em economia, eles têm esse interesse. E, portanto, eles já vêm com esse interesse, né, se o curso só ajuda ali, dá uma forcinha e tal, ou se a gente consegue realmente pegar pessoas que não têm interesse nenhum nisso e ajudá-las a enxergar esse lado criativo, que é o mais importante, eu acho, né? Em qualquer profissão, qualquer lugar, né? Esse meu medo é que às vezes a seleção tem uma auto-seleção aí no início, ou não tem, né? De pessoas que naturalmente já são mais criativas e vão pro curso ou não, né? Ou se você... Eu não sei se você é uma exceção ou se você é a regra, né? Eu entendi. Para mim é difícil falar sobre os outros, né? Assim, claro. É difícil conhecer a personalidade dos colegas. Eu sei que, no final das contas, a turma que ficou foi uma turma que tá muito bem, assim, que são pessoas bem esclarecidas e que, no final das contas, se sintam muito bem posicionadas e acho que ajudou bastante que eles, talvez por eles quererem muito ou já realmente terem entrado no curso com propósito, com esse propósito. Uhum. Mas no meu caso, eu entrei realmente disposto a deixar, a aprender o máximo que eu pudesse e tentar de alguma forma contribuir com criatividade nessa área. Eu tô achando que o Rafael tá querendo começar a pintar quadro, viu, Ari? Como é que é? Tá querendo pintar quadro. Ou ele tá querendo fazer música, ou pintar quadro, ou fazer estátua. Como é que fala? Fazer escultura? Música ele já fazia, né? Fazer escultura. Escultura, estátua. Fazer música já fazia, continua ou não? Continua. Vamos pras amenidades agora? Inclusive eu recomendaria que a gente não faça mais de 5 minutos, não, porque a gente já tá conversando há quase 30 minutos de gravação aqui. Nossa, né? Vai ficar uma hora. Esse aqui vai, se deixar o Rafael, ele vai falar até. Eu conheço, ele fala mais que pobre na chuva. Ou então, em Zurique, né? Mais que pobre sob a neve, né? Pois é. Então, vou fechar aqui com uma pergunta, uma inveja que eu tenho. Alô? Alô? Alô? Pode falar. Estamos todos online. Rafael, agora na Europa, né? Cara importante, né? Minha inveja, assim, porque eu posso revelar, em relação aos vinhos, né? Eu estou com uma taça de vinho aqui ao lado, é boa, razoável, mas eu imagino que. Não sei se o Rafael gosta de vinho, né? Mas eu imagino que você tenha acesso aí a algumas preciosidades, né? Aqui, eu te falo. E aí, você já experimentou algumas coisas que a gente não tem condição aqui ou não? Eles têm, assim, uma grande variedade de queijos também, que são uma delícia. Uns que eu nem sei o nome, mas eu cada dia experimento. Porque são bem acessíveis, em qualquer supermercado você encontra prateleiras e prateleiras. Tá, aí a minha inveja. Você está dizendo que na Suíça, então, é uma grande Minas Gerais. Tem queijo para todo quanto é lado. Tem queijo, só que não tem goiabada. Mas a pergunta foi sobre vinho. E o vinho? E o vinho? É, e o vinho? Foi sobre vinho. Voltando ao vinho. Voltando ao vinho, eu fiquei mais no queijo, por enquanto. O vinho ainda tá um pouco... O mineiro também ia falar do queijo. Fora do orçamento. Tá louco pra achar um queijo aí, né, cara? Aquela piada do gênio, né? O Rafael vai pra... Eu peço pro gênio três desejos. Eu quero ir pra Zurique e um queijo. E o terceiro? Eu quero outro queijo, né? Não, mas aqui tem uma coisa muito legal que eles fazem, que é... Porque a Zurique é em volta de um grande lago, né? Como quase todas as grandes cidades da Suíça. Genebra e... As grandes cidades da Suíça tem essas cidades bem pequenininhas, né? São mínimas. É do tamanho de Betim, né, cara? É do tamanho do bairro, lá do Buritis, né? E a Baia Teste. E Betim é enorme, hein, cara? Betim é a Suíça inteira. Pois mas é. Eles têm um programa que é muito legal, que é um passeio de barco, de onde você vai degustando vinhos. Achei interessante, hein? Um buffet, assim, você paga a entrada e pode degustar o vinho à vontade. Quem sabe um dia o Rafael me convida, né? Pois é. Convidar eu te convido, quero ver se vai ter dinheiro pra pagar a passagem. E não é tão caro, assim, é acessível, é tipo 40 euros. 40 euros? Se morrer, mas é barato, cara, pra degustar vinho à vontade é baratíssimo. 3 horas, 4 horas de passeio no barco. Quanto dá isso? 120 reais? 130? Cara, vai estar 2,8. Tá quase por aí, né? É um 3, né? É o 3, né? A régua, né? É 3, né? É, 3 alguma coisa. Não é caro, não. Pois é, pra degustar à vontade. E pro poder aquisitivo deles, é muito barato, né? Porque pra gente referenciar em real, o custo de vida aqui é muito alto. Mas se começa a referenciar, se você pensar... Se você pensar no salário do Rafael, né? Aí fica tranquilo. Ah, não, aí tá tranquilo. Se você pensar que 30 euros fosse, sei lá, 30 reais, né? Porque pra eles é mais ou menos isso, não tem? Sim, na unidade deles, né? Você tá dizendo. Sim, aí realmente é super acessível e eles têm um incentivo à cultura muito legal aqui também. Deixa eu te contar. Bom, pois é, gente. Deixa eu. Né? Conversa tá boa, nós vamos continuar a conversa, mas pro pessoal do blog, acho que. Tá de bom tamanho, né? Já falamos aqui de suicídio. Aí passamos a falar de coisas boas que tem na Suíça e não tem aqui. Aí a minha vontade de matar, né? De queijo. Minha vontade de matar aumentou muito, né? Mas a minha função de atividade ainda é tal que eu ainda estou longe do ponto de decisão, de maximização dessa decisão específica. Que boa notícia, hein? Ou não, né? Muita gente, a maioria acha que não. Acho que os alunos que estão de PF2 seguida estão. Estão tristes, né? Bom, vamos ter que terminar essa conversa agora, né? Mas o. Bom, pessoal, nós vamos continuar conversando aqui. A gente falou com o Rafael Gazi, que é um economista, que está na Suíça, comendo queijo sem tomar vinho, né? E trabalhando com finanças. Foi essa a impressão que eu fiquei. Exatamente. E falamos não também toma com vinho, a. Com, come muito queijo. E falamos também com a Ari, que é o outro dono do nosso blog, né? Que aparece muito raramente e que eu espero que apareça mais ano que vem nas páginas. Pô, você sabe que eu gostei do podcast, né? Podcast, desculpa. Podcast. Eu prefiro aparecer assim. Tá bom. Mas tudo bem. Tá bom. Se você colocar um por dia, eu já estou muito satisfeito. Eu vou precisar aprender a gravar, né? Esse que é o problema. Pessoal, então esse é o primeiro podcast. Vai, podcast. Se tudo der certo, vai ser em edição mesmo. né? Depois que eu aprendi a colocar musiquinhas no meio, no início e no final, a gente vai fazer esse negócio ficar mais bonitinho. Tá bom? Vai botar então, Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho pra todo mundo. Gente, muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite.